se ele não ganhar. Mas se ele ganhar, não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol que está rolando agora. É uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que é emocionante, é uma partida de futebol. É, e que baita sufoco, hein? Alô, você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Alô, você que tá ligado no 107,9, da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. Muito prazer, eu sou o Leono 7, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui pra você. E olha, depois desse jogo, olha esse, como o Galvão diz, foi teste pra cardíaco, amigo. É, foi difícil, foi complicado, mas o Brasil conseguiu vencer a equipe da Costa Rica e fica numa situação muito mais confortável para a última partida. Vamos falar muito sobre a vitória da seleção brasileira, mas antes vamos apresentar nosso comentarista do dia de hoje. É, o André tomou tanto gosto pela rádio que voltou. Nosso amigo André Rossi está aqui para nos ajudar a falar da seleção brasileira, da Copa do Mundo e também do draft da NBA, que aconteceu muita coisa bacana, a gente vai passar aqui. Tudo bem, André? Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Sufoco da seleção, um belo draft da NBA ontem, muita coisa bacana. Argentina falar. Quase fora. É, rapaz. Tem coisa boa, melhor para, programa que isso, só se o Palmeiras ganhasse o Mundial, rapaz. Vai, aí sim. Vai. Esse ano não passa. Não passa. O Navas já tá se preocupado com quem vai fazer o gol do título, tá nele, torcendo, né? Torcendo pro Keno sair para não ter uma preocupação tá a menos. Certo, exatamente. Mas é isso aí. Vamos falar de muita coisa aqui no Rio Vox Esporte Clube. Fique ligadinho, porque já estamos no ar. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica, o samba é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou raiz do futebol, ligou. A técnica, o samba, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, vem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. É, a gente tá vendo o gif do Tite caindo depois do primeiro gol aqui. Depois vai Ederson e Cássio pra segurar ele. É, mas foi pra homenagear o Neymar, tá certo. Ou pra ensinar como cai. Mas, antes de começar a nossa programação, vamos falar do supermercado Grilo, pulo certo da economia, que estava parado para a Copa do Mundo, para o Jogo do Brasil, mas daqui a pouco já volta, você já vai poder economizar muito no Supermercado Grilo, o pulo certo da economia. Supermercado Grilo fica aqui na Prudente de Moraes 235, no coração do centro da cidade de Rio das Pedras. Então, você quer economizar com a melhor qualidade, o melhor em produto é exatamente no Supermercado Grilo. Tem coisa no Supermercado Grilo que eu nunca tinha visto na cidade de Rio das Pedras, hein? Então, você pode economizar muito com qualidade, com o melhor atendimento possível. Supermercado Grilo, pulo certo da economia, no Rio Vox Esporte Clube. Imaginei que boy do charme, voltei, estilo Charles Don, pra fazer a quebrada cantar, mesmo é tipo MC Long. Eu vim pelas caças, pois raça foi, paz em dois, valido, onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito, eu sou zona norte, fundão, swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o mundo no flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou. A técnica, o samba, tocou Neymar, é gol. Do flow, por onde a gente gente passa, é show, fechou. É, já não vamos perder tempo não. Vamos falar de seleção brasileira pra gente começar. O jogo tá muito fresquinho na nossa memória. Olha, um primeiro tempo que a seleção brasileira ficou devendo e devendo muito. Primeiro tempo muito ruim da seleção brasileira. Me pareceu um primeiro tempo, talvez, contra a Croácia, que o Brasil foi muito mal também, né, André? É, não parecia que nada encaixava direito, não conseguia achar espaço. Na verdade, o jogo começou bem, né? Os 5 primeiros minutos pressionando a saída de bola da Costa Rica. Coutinho começou a dar movimento pro jogo lá nos 15 minutos, mas depois disso ficou preso aí no paredão da Costa Rica e poucas chances reais de gol conseguiu criar, né? É, exatamente. Primeiro tempo, que a Costa Rica até chegou a ser perigosa, né? O Neymar precisava aparecer um pouquinho mais, o Willian não estava conseguindo jogar. Tanto é que no segundo tempo, o Tite já voltou com o Douglas Costa, que deu outra cara pro time. E depois do que é da partida que ele fez hoje, chamando o jogo, tocando bem, eu acho que vai ser difícil o Willian ficar com a vaga, pelo menos pro jogo da Sérvia. Que agora o Brasil vai um pouco menos pressionado contra a Sérvia. E esse 2-0 deu ao Brasil a chance até de empatar para se qualificar. Aliás, dependendo do que acontecer hoje entre Sérvia e Suíça, podem os dois se qualificar com um empate, né, André? Sim, tem essa possibilidade. E ontem, aqui mesmo na rádio, a gente defendeu que a seleção ideal ainda era a primeira formação, né, a que jogou hoje. Mas a entrada do Douglas Costa evidenciou que o Willian está muito preso na lateral, né? Ele não está com a liberdade para entrar pelo meio, igual ele geralmente ele joga no Chelsea. Então o Douglas Costa conseguiu fazer melhor essa função de homem de lateral, de dar mais velocidade para o time. Então provavelmente, se o Tite, vamos dizer assim, tiver a coragem de mudar a escalação já nesse jogo, o Douglas Costa começa no lugar do Willian. É, exatamente. E foi um segundo tempo que o Brasil martelou, pressionou. O Tite até abriu mão do Paulinho para jogar com o Firmino e com o Gabriel Jesus, o que eu achei muito... Eu achava que ele não ia fazer. Eu acho que deveria ser feito, porque o Paulinho, ele não tinha função no jogo. Ele, que é o homem para chegar, não estava conseguindo chegar. Então, o Firmino entrando não... É, apesar que o primeiro gol foi o Firmino ajeitando pro Jesus ajeitar pro Coutinho fazer o gol. Então, acabou funcionando. É, para momentos com pressão como essa e que o Brasil estava muito pressionado, precisava vencer, pode ser interessante sim. Mas, um segundo tempo em que o Neymar me pareceu muito nervoso, né? Ele a todo momento queria falta, o Bjorn Kuipers não deu o pênalti que eu até acho que foi, porque o Costa Rica ele coloca a mão e não deixa o Neymar passar. Só que o Neymar faz uma cena que não tem nem o porquê fazer. Então, meio que foi punido por isso, né, André? É, o que o Neymar fez hoje foi inacreditável, né? Ele conseguiu sofrer o pênalti e anular o pênalti. Porque há o contato, né? Ele realmente prejudica o movimento do Neymar. Só que a reação do camisa 10 da seleção é tão exagerada que acaba ficando com a impressão de que ele teria condição de continuar a jogada, né? E optou aí por tentar o pênalti. Então, foi uma atuação preocupante do Neymar e também no sentido psicológico, né? Terminou o jogo chorando pra caramba. Essa insegurança do Neymar no momento de decidir preocupa um pouco, porque o segundo gol saiu já tinha estourado 6 minutos. Já tinha mais de 6 minutos, eram 6:30, eu acho, de jogo, de acréscimo, né? Então, o Brasil ele fez o primeiro com o Felipe Coutinho, né? Ele chegou de trás batendo depois de uma ajeitada aí do Gabriel Jesus. Era 43, 44 já, eu acho que era, né? 42, uma coisa assim, já tava ficando aquela sensação de que não ia ter. Não ia dar. E depois o Neymar fez na última bola, o Douglas Costa deu a bola para ele só bater, só empurrar pro gol. Mas o pessoal, o que a gente percebeu nesses dois primeiros jogos, André, é que a seleção brasileira precisa calibrar o pé. Porque o Brasil chutou mais no gol do que chutou contra a Suíça. Só que tudo em cima do Navas. Todas as bolas em cima do Navas. Então, a gente percebia até um Navas inseguro, porque ele pegava sempre em dois tempos, mesmo a bola vindo tranquila, ele batia e pegava na segunda bola. Então, o Brasil precisa firmar esse pé aí, melhorar, porque desse jeito não tem condição, precisa chutar melhor. O único chute que deu certo do Brasil de fora foi o do Coutinho do primeiro jogo, que foi o gol, né? Jogando da forma como o Brasil jogou no segundo tempo, com a Costa Rica lá atrás, era normal que o gol saísse, né? Só que o Brasil falhou tanto na finalização, não só nas que foram defendidas pelo Navas, que teve alguns chutes difíceis, É, mas alguns lances do Neymar mesmo, que ele sai da marcação pela direita, bate pra fora em um chute que geralmente ele acertaria pelo menos a área do gol, né? Sim. Então as finalizações realmente estão desde o primeiro jogo, né? Tá meio complicado, precisa calibrar o pé realmente. É, outro lance que ficou meio marcado, que se o Brasil empatasse o jogo, ficaria com certeza marcado, é o que o Neymar recebeu um toque de letra do Jesus, ele bateu, ele tirou demais do goleiro, né? Esse era o lance que, se o Brasil empatasse, aí iam cair em cima desse lance do Neymar. Exato, é, parece insegurança, né? Que a gente sabe que o Neymar tem muita qualidade quando, na finalização, e é um lance que ele mataria geralmente. É. E mais um detalhe, o Fagner, que entrou no lugar do Danilo, foi seguro, foi bem no jogo, né? Foi, não comprometeu, jogou bem ali com o William, fez algumas boas passagens. É, aparentemente não vai preocupar se o Danilo aí tiver que ficar fora mais um tempinho, o Fagner deve dar conta do recado. É o momento dele se garantir para continuar a Copa, né? Porque, teoricamente, ele era o reserva do Dani Alves. Só que o Tite, na hora de convocar, pensou, pô, será que eu confio tanto assim nele para ser? Então ele tem que mostrar, e tá mostrando isso pro Tite agora. Pode confiar em mim, eu tô aqui para isso, né? Exato, a gente tá com uma zica na lateral direita que é impressionante, né? O Daniel Alves faz falta pela qualidade, pela liderança que tem no elenco. O Danilo ainda tem que se provar um pouquinho, né? Não foi unânime no Manchester City nessa temporada. E o Fagner, pelo menos, entrou bem, seguro, então dá uma tranquilidade de que, pelo menos, a nossa terceira opção na lateral vai, aparentemente, dar conta do recado. Agora, o que a gente pode esperar do time contra a Sérvia? É um jogo pro Tite mexer? Um jogo pro Tite mudar a equipe? Ou vai desse jeito pelo fato de precisar ainda de, pelo menos, um empate para se qualificar? Mais do que um empate, acho que essa terceira partida tem que convencer um pouco melhor na apresentação do futebol. Douglas Costa deve ganhar a posição do William, eu acho que essa é uma mudança que o Tite tem condições de fazer. Agora, abrir mão do Jesus para o Firmino nessa situação, eu acho que já seria muito ousado nos padrões que o Tite tem adotado. Firmino é bom dentro do esquema do Tite nessa situação, precisa dar mais dinâmica, precisa de um cara que faça o pivô no segundo tempo. O Firmino entra. Não acho que dentro do esquema do Tite, nesse momento, o Firmino seria a melhor opção. É, eu tava pensando aqui agora, eu tava descendo o feed aqui do Twitter e eu vi o Casemiro. O Casemiro não foi bem hoje também, né? Não, nem ele nem o Paulinho, né? Dentro de suas funções respectivas, né? O Casemiro meio inseguro, errando alguns passes que geralmente não erra. E o Paulinho não conseguindo ser esse cara, o elemento surpresa lá na frente, né? O cara que ajuda na criação. Não sei se pode ter alguma mudança, acho que não. Acho que ele insiste ainda com Paulinho e Casemiro, até porque o Fernandinho não dá aquela garantia também, ainda não convenceu com a camisa da seleção. Muito bem, então falamos aí da seleção brasileira de futebol, que venceu a Costa Rica num sufoco, mas conseguiu ficar com a vitória, fica um pouco mais tranquila, né? 4 pontos na chave, nesse momento assume a liderança. O Brasil só fica atrás se a Sérvia realmente ganhar da Suíça a partida. A Sérvia tem 3 pontos, se ganhar vai a 6. A Suíça, se ganhando, dependendo do placar, pode até passar no saldo de gols, o que eu duvido, porque a equipe da Suíça não é uma equipe que tradicionalmente marca muitos gols. Então, que a gente pode esperar da Sérvia e da Suíça hoje, André? Já vamos adiantar para a gente ter mais tempo para falar do draft daqui a pouco. Uhum. Sérvia e Suíça é um jogo em que são duas escolas europeias. A equipe suíça, teoricamente, é um time que marca muito, que marca bem, mas enquanto o Brasil mostrou que não é só isso mais, é um time bem organizado. E o time da Sérvia seria o herdeiro natural da escola iugoslava. A escola iugoslava era antigamente o time mais parecido com o Brasil dos europeus. Mas pelo que parece, quem herdou esse time mais habilidoso foi a Croácia. E a Sérvia ficou com um futebol um pouco mais pragmático, apesar de ter bons atletas. Eu acho que a Suíça, por ser mais time, por ser mais organizada, é favorita, não? Eu também aposto na Suíça nessa partida. A vitória da Sérvia contra a Costa Rica na primeira rodada deixou uma boa impressão, até porque a Costa Rica, o pessoal ainda tinha aquela lembrança da última Copa, que surpreendeu, e tinha todo um pensamento de que a Costa Rica poderia vencer a Sérvia com certa tranquilidade. A Sérvia foi lá, ganhou tranquila, mas a Suíça defende muito bem, tem um meio de campo forte. Eu acredito que a Suíça pode ganhar aí de uns 2-1 com uma certa tranquilidade. Tranquilidade naquelas, né? Vai ter um sufoquinho no começo do jogo, mas acho que a Suíça sai vencedora. Vamos ver o que acontece nesse jogo. Então, a gente vai fazer aquela pausa e daqui a pouco a gente volta para falar mais de Copa do Mundo. E na meia hora final do nosso programa tem draft da NBA e tem muita coisa. Olha, foi alucinante, pessoal. Teve aquelas trocas malucas que a gente adiantou ontem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. abacate, melancia fatiada, o ovo, sal e doce, dragão chinês. Tô norando desde as ruas e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Eu quero ver gol. Muito bem, vamos então falar um pouco sobre os jogos de ontem da Copa do Mundo FIFA, começando por França e Peru. Eita, que o Peru já vai pra casa, hein? Olha só, a França, um primeiro tempo perfeito, primeiro tempo excelente da França, principalmente com o Mbappé. O Mbappé muito confiante na partida, dava tapa com nojo, dava tapa de calcanhar, o menino pra cima mesmo, até o Giroud foi importante na partida. Eu acho que o Giroud é um caneleiro do caramba, mas o Peru começou melhor na partida. O Peru teve chances, o Guerreiro bateu uma bola que o Lloris tirou de joelho. Aí no contra-ataque, a França marcou o gol com o Mbappé, uma bola em que o Pogba roubou do Guerreiro. O Guerreiro tava de costa, tentou fazer um passe de costa, né? O Pogba esticou a perna, tocou, roubou a bola, deu pro Giroud. Giroud bateu no gol, o Mbappé foi lá e só confirmou, fez o gol da França. Mas o segundo tempo bem ruim, muito fraco, com nenhuma das duas equipes convenceu no segundo tempo. A França não quis jogar, o Peru também não foi problema, não teve, foi, de certa forma em alguns momentos foi até melhor. Mas não foi perigoso para a seleção francesa. Faltou algo a mais para o Peru. E a seleção peruana paga pelo Ricardo Gareca ter deixado o Guerreiro no banco no primeiro jogo. Parece que ele menosprezou a Dinamarca, né? Falou, eu consigo uma vitória aqui, quem sabe eu posso até perder para a França, mas depois na última partida eu ganho da Austrália. Eu acho que era mais ou menos isso que ele pensou, não foi? É, o que tem de treinador subestimando o adversário nessa Copa não é brincadeira, né? O Hector Cooper foi um também que achou que ia guardar o Salah pro momento ali de colocar no final com o jogo ganho. Uhum, exato. É, o Salah, inclusive, no primeiro jogo, deveria ter entrado pelo menos no segundo tempo. Se tivesse que dar algum problema, que já desse naquela hora, pelo menos teriam mais chances o Egito. Sobre o Peru, Copa do Mundo é uma competição muito severa, né? Em dois jogos pode acabar para uma seleção e não tem mais o que fazer. O Gareca é um bom treinador. Fiquei triste quando ele passou pelo Palmeiras e saiu rápido, né? Aquela confusão que era a diretoria naquela época. O time era muito ruim também, né? O time não ajudava, né? A esperança era o Molde, né? Então ficava complicado pro Palmeiras. Você sabe que ele tá voltando, né? É, mas já vai ter despachado. Sobre o Peru, né? É muito triste por causa do Guerreiro. O sacrifício, né? Todo o drama que foi pra ele conseguir jogar essa Copa. Houve realmente uma comoção entre os times do grupo. E ontem ele teve chance, né? Teve muita chance de matar o jogo. bola não entrou, parou no goleiro. E aquela cena dele chorando é realmente comove, né? Você vê que é um cara que tava lá 100%, que queria muito aquilo. Complicado, né? Foi uma escolha, né? Uma escolha que não dá realmente para entender. Agora, na última rodada, o Peru vai fazer o jogo... Ainda a Austrália podendo se classificar, né? Então, o Peru vai ser o fiel da balança aí. Se a Austrália vencer, dependendo do que acontecer em França e Dinamarca, a Austrália pode até acabar passando. Na teoria, é para passar França e Dinamarca, só que esse confronto direto pode atrapalhar. Pode. Ainda mais porque o Peru não vai querer se despedir com uma derrota, né? Com certeza. O Guerreiro vai querer deixar o dele, pelo menos isso, né? Para não passar em branco na Copa. Mas a Austrália tem força para vencer esse jogo. E daí pode complicar. Com certeza. Então, França classificada para a próxima fase da Copa do Mundo. A Dinamarca tem 2 pontos, né? Do empate em que a Dinamarca empatou com o VAR ontem por 1-1. Quer dizer, com a Austrália. E a equipe da Austrália 1, Peru eliminado com 0 ponto na última rodada. Então, França e Dinamarca, Peru e Austrália. Os dois jogos no mesmo horário. Se eu não me engano, no domingo, eu acho que... Não, não é no domingo. Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela. Enquanto isso, a gente vai falando de Argentina e Croácia. A gente avisou que ia ser difícil, que a Croácia ia vencer o jogo. Só que eu não sabia que ia vencer de uma maneira tão tranquila, com uma maneira tão imponente, André. Eu achei que a Argentina ia, de alguma maneira, dificultar. Mas a Croácia, tranquila. Você comentou ontem que o técnico da Croácia tinha dito que era o jogo mais fácil. Jogo, né? Mais fácil. E realmente foi, né? Foi o jogo mais fácil. Que nó tático que a Croácia deu para cima da Argentina. A Argentina praticamente não levou perigo em nenhum momento. A Croácia foi muito superior, o meio de campo realmente funcionou. E ficou aquela imagem do Messi no final, encarando a grama. O Chico Sá foi muito feliz em um tweet ontem, depois do jogo, que o Messi olhando pro gramado diz muito mais sobre fé do que aqueles jogadores que marcam gol e saem apontando pro alto, né? A incredulidade do Messi, não tem reação, né? Então, acho que é para a Argentina. Se a Islândia vencer hoje, não tem muita esperança, não. Não tem muito o que fazer. E a tendência é que a Islândia vença, sim, a Nigéria. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre esse jogo, porque a Argentina até tentou no começo do jogo alguma coisa com o Agüero, tentou, mas primeiro que o técnico foi... Ele arregou no que teoricamente faria, no que ele treinou. Ele treinou com o Pavon e não com o Pérez. Ele colocou um homem de meio de campo e tirou um atacante. E vamos falar a verdade, você tem de bala no banco de reserva, meu amigo? Não dá, não tem condição. A Argentina pouco faz. O Cabaleiro, ele falhou. No que ele falhou, o Rebic, bom jogador do Frankfurt, pegou num chute de primeira, assim... sem goleiro, mas e pra pegar um chute daquele? Eu, nem que o gol fosse da linha de escanteio, até a outra não fazia um gol daquele de primeira. Não, tem muita gente que isolaria aquela bola, mandaria no meio do goleiro, tem que ter qualidade pra fazer o que ele fez, né? Ficou naquele limite entre o super frango e o golaço, né? Exatamente. E aí depois o segundo foi do Modric, uma bola que ele bateu de fora, fez uma curva sem chances pro Cabaleiro, e o terceiro foi aquele gol realmente que é o da última pá de terra pra em cima do caixão, né? Que chega tocando, só empurra pro gol o Rakitic. A qualidade da equipe croata é inegável. São jogadores que atuam nos grandes centros da Europa, né? O Rakitic e o Modric jogam na Liga Espanhola, o Rebic, se eu não me engano, o Kramaric também jogam na Liga Alemã, o Perisic na Liga Italiana, então o Mandzukic também. Então são jogadores de grandes centros e de grandes equipes. Não dá para subestimar a equipe da Croácia, não, que deve passar na primeira colocação. E eu acho que o último jogo entre Croácia e Islândia vai ser um baita de um jogo de compadre, viu? Porque a Croácia nas eliminatórias perdeu para a Islândia. Especialmente se a Islândia vencer hoje, né? Aí vai ficar aquele jogo meio morno, não acho que nenhuma vai impor muita dificuldade, a menos que a Croácia esteja querendo aí elevar o seu patamar nos bolões de apostas para essa Copa. Porque todo mundo apostava no Modric, que faria uma boa Copa, mas a Croácia está mostrando que é muito mais do que apenas um jogador, né? Não tem essa dependência do Modric, todo mundo está jogando bem. E talvez junto com o Ronaldo ele é o grande jogador da Copa do Mundo nesse momento, né? Sim, os dois do Real Madrid. Os dois do Real Madrid, que coisa, não? O Coutinho também fez 2 gols, tem o Cheryshev da Rússia também, que vem sendo muito importante. Mas vamos falar a verdade que a Rússia não pegou ninguém ainda. 3 gols contra a Arábia Saudita e contra o Egito, até eu faço, né? É, a Rússia não teve nenhuma dificuldade até o momento, mas está jogando mais do que era esperado, né? Uma seleção que não vencia desde outubro do ano passado, muita gente apostando que ia ficar em último até no grupo, né? Que não tinha tanta qualidade, mas venceu dois jogos, venceu muito bem e deve passar. Não acho que supera as oitavas, não, mas até o momento tem feito uma boa Copa. Agora daqui a pouco temos Nigéria e Islândia, o jogo ao meio-dia, válido pelo grupo da Argentina, e esse jogo que todo mundo na Argentina tá ligado. Por quê? É o jogo do milagre. A Argentina precisa torcer desesperadamente pela seleção da Nigéria. A Nigéria precisa ganhar agora e depois a Argentina precisa vencer a Nigéria e torcer contra a Islândia, contra a Croácia. Então, a Islândia não pode nem pensar em vencer a partida, que já pode até eliminar praticamente a equipe da Argentina. O Sigurdsson, estou apostando muito nele nesse jogo, né? É o meia do Everton, tem muita qualidade, mas não vai ser um jogo muito fácil, não. A Nigéria tem muito atleticismo, é uma seleção forte, chega bem na frente. A Islândia vai ter que jogar muito bem defensivamente, e especialmente não falhar em nenhum momento muito decisivo, senão a Nigéria com certeza vai aproveitar a oportunidade. Só complementando ainda sobre a Argentina, a insatisfação dos jogadores está tão grande que pediram para o Sampaoli não comandar o time na terceira partida. Ainda não tem uma definição sobre isso, e a gente já tinha achado um absurdo no começo da Copa, dois dias antes, o técnico da Espanha ser demitido. A gente pode ter um técnico demitido durante a Copa, para você ver o grau de insatisfação dos jogadores argentinos. E o que já aconteceu por duas vezes. Uma vez um técnico da Polônia foi demitido durante a Copa do Mundo, e o Parreira, em 98, foi demitido da Copa do Mundo treinando a Arábia Saudita. A Arábia tomou duas sapatadas e foi demitido. Conforme a gente, ainda foi bom que você ter lembrado a gente, que eu lembrei uma parada que eu falei ontem no Extra, que sai no nosso site. Isso pode ser ótimo para a Argentina, esse vexame. Ótimo. Porque para renovar. Sinto muito. Messi não dá mais. O Messi ele não nasceu para jogar com a camisa da seleção argentina. Eu tenho alguns amigos argentinos e filhos de argentinos. Um deles é o Sebs, o nosso amigo Sebs. E ele fala o seguinte: acabou Messi, chega Sampaoli, junta todo mundo, vai embora e vamos renovar. Vamos começar de novo. Porque é o que tem que acontecer. Vamos dar o pé. O Dybala eu acho que pode aguentar melhor o peso da seleção argentina do que o Messi. Porque o Dybala, desde o começo, ele não é um cara que está na Europa desde os 12, 13 anos. Né? O Dybala sabe, o Dybala sempre acompanha. O Dybala veio de uma equipe pequena na Argentina. Então eu acho que ele pode sim ser o cara para comandar essa renovação da seleção argentina. Acho que tem alguns desse elenco que podem ficar, como o Agüero. Acho que o Agüero pode ser bem importante. Trazer o Icardi pro grupo. Por mais que o Icardi seja aquele cara quebra... O problema é que ele quebra elenco, o pessoal não gosta dele. Isso que é o que pega. Eu fui falar besteira aqui, no meio do que eu fui falar, eu já pensei que eu falei besteira. O Icardi racha elenco, tem muito problema aí que envolve até questão amorosa. Então o Icardi é um cara que tem muito talento, né? É um líder dentro de campo, joga muito bem. Mas não vai ter uma. Não acho que tem chance com esse grupo atualmente. O Dybala é um cara que é para ser titular da Argentina, tem muita qualidade. Deve ser, se não é o titular hoje, teria que ser a primeira opção e não o Higuaín. Sim. O Higuaín é outro que não corresponde bem com a camisa. O Higuaín, ele é Argentina precisando fazer gol, né? O Sampaoli coloca um especialista em perder gol. Exato, é um meme que acaba sendo real. Sim, exatamente. Então falamos da Argentina, a Argentina vai ter que nem o Vanucci diz, né? Afinal de contas, o Qatar é logo ali, né? Como que é? Agora é mudar ou mudar de vez? O Vanucci falou em 2006. Então é isso que a Argentina tem que fazer. Ou muda, amigão. Senão fica fora do Qatar em 2022. Vai ficar complicada a situação. Falando em Islândia e Nigéria, já temos as escalações das equipes. Para falar o nome da Islândia agora vai ser complicado, hein? A Nigéria vem com o Zorro no gol, Omeruo, Ekong e Balogun, Moses, Etebo, Mikkel, Ndidi e Idoyu, e na frente o Musa e o Eneatio. Ele tirou um dos melhores jogadores dele, que é o Iobi do Arsenal, que para colocar o Musa. Não sei não, eu ia com o Iobi, acho que é sangue mais novo, não? Mas eu acho que ele está pensando em vencer esse jogo. E eu acho que o Musa pode ser esse cara que está faltando para a Nigéria matar o jogo. O que corre também é brincadeira, né? É um cara que tem muito talento e muita velocidade. Então, para um time que precisa vencer, talvez essa mudança é corajosa, é até questionável em algum aspecto, mas pode ser certeira. E a Islândia vem com o Halldórsson no gol. Como chama esse número 2 aqui? Saverson, Arneson, o Ragnar Sigurdsson e o Magnusson, o Gilasson, o Gunnarsson, né? O Sigurdsson, Gylfi Sigurdsson, camisa 10, que é o jogador do Everton, o Bjarnsson, o Bodvarsson e o Finn Borgansson, que fez o gol contra a Argentina. É um time que você vai olhando, tem um jogador aqui que joga na Inglaterra, outro que joga na Alemanha, então quer dizer, não é um time bobo, é um time que há algum tempo já está brigando para chegar, né? Pelo menos eu acho que desde a Copa de 2006 a Islândia está brigando para chegar na Copa do Mundo e culminou agora. Eu acho que a Islândia vai suar sangue nesse jogo para garantir a vaga. É, a Islândia não dá para dizer que é uma surpresa, vem jogando bem há um bom tempo, fez uma boa Euro. O melhor jogador é o realmente Sigurdsson, que joga no Everton, mas tem grandes jogadores em alguns times da Europa, então tem qualidade, dá para sonhar em realmente passar, deixar a Argentina para trás e fazer história na sua primeira Copa. Muito bem, podemos passar a régua na Copa do Mundo, vamos falar de NBA Draft, que olha, daqui a vamos repercutir todos os nomes, o pessoal que chegou, vamos falar de como as equipes escolheram esses atletas. Então, fique aí que a gente já volta com mais o Vox Esporte Clube. Rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a wave, and when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a wave. One life, live it up, cause we got one life. Muito bem, estamos de volta aqui com o Rio Vox Esporte Clube para você através do 107,9 da Rio Vox FM, através do www.riovoxfm.com, você que escuta pela internet, você que está escutando nossa edição gravada, muito obrigado, já são quase 2.000 pessoas que ouviram nossa programação por meio da internet. Só quero agradecer muito a vocês que estão acompanhando nossa programação através da internet e divulgando para os amigos. O crescimento está muito bacana, está muito legal. E não esquece, ó, à noite tem Rio Vox Esporte Clube Extra com mais informações sobre a vitória do Brasil. Mas antes da gente falar do draft da NBA, eu quero falar com o nosso amigo professor Mauro Fernandes, que analisou o jogo e acaba de chegar nos estúdios da Rio Vox FM. E aí, professor, tudo bem? Bom dia para você. Como foi a seleção brasileira, professor Mauro Fernandes? Bom dia, Léo, bom dia, André, bom dia a todos os nossos ouvintes, que está mais relaxado depois da tensão que foi Brasil e Costa Rica, essa manhã de sexta-feira abençoada por Deus, né, e que nós possamos comemorar essa vitória do Brasil, mas com ordem, com respeito ao próximo, né, que tem direito de falar e fazer aquilo que pensa, o direito de um começa de outro, mas muito feliz pelo Brasil, que jogou uma boa partida e dramática, mas é muito mais fácil desarmar. E eu vou deixar aqui um recado para se discutir depois, viu, Léo? Eu sou pai, sou avô, tenho 60 anos de idade e fiquei com um dó tremendo do Neymar, que tem todo o dinheiro do mundo, que tem tudo, mas a responsabilidade e a atenção dele... É só nós que temos filhos nessa e podemos saber o que o menino de 26 anos, como é o caso do Messi, um pouco mais velho que ele também, a atenção que eles vivem. Portanto, pode estar certo, aquele choro que ele teve depois do jogo foi um filho que estava muito acuado, pressionado e se cobrando muito, e aquilo desabafou. Pode esperar um outro jogador daqui para frente. Tomara, a gente espera isso realmente. Mas um primeiro tempo apagado, né, professor, da seleção, mas que mudou totalmente com a entrada do Douglas Costa, né? A gente tava comentando antes aqui com o André que é bem provável que a seleção brasileira de futebol entre com o Douglas Costa no próximo jogo, né? O William sumido, né? A não ser que o Tite queira dar murro em ponta de faca, né? Porque qualquer criança de 7 anos percebeu que o primeiro tempo nós entrávamos só pelo lado esquerdo, né? Até eu e meu pai assistindo o jogo, a gente discutia por que será que o William não percebe que é ele e o Fagner. Não tem que ficar procurando outro jogador, mas o Fagner jogando de meia e o William aberto lá. E a bola vinha pro Fagner, em vez de o Fagner fazer o jogo com o William, que era o companheiro de caminho de roça dele, ele jogava a bola pro lado esquerdo, pro Marcelo, fazia a jogada com o Coutinho, com o Marcelo e Neymar. E daí no segundo tempo, me entrou o Douglas Costa com uma personalidade de grande jogador, não é isso? Dando drible, tocando e se oferecendo pro jogo. E teve o dedo do Tite, viu, Léo? Na vitória do Brasil. Hoje ele mexeu muito bem. O dedo do Tite, se vocês prestar atenção no gol do Felipe Coutinho, vocês vão observar que essa bola do Marcelo foi levantada na cabeça do Firmino, que é fera na cabeça. E ele arrumou pro Gabriel de Jesus, que não arrumou a bola pro Coutinho, não. Ela escapou dele e depois entrou a malícia brasileira, que deu a perna pro Beck não chegar no Coutinho. Aí o Coutinho, com o biquinho da chuteira, chegou e fez o gol. Portanto, mais uma vez, nós temos que dar um mérito ao Tite, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Douglas Costa é mais um titular e deixou de ser um queridinho da torcida para ser também um queridinho de Tito. Mais uma vez o bico da chuteira dando alegria para a seleção brasileira, né? Depois de Romário em 94, Ronaldo em 2002, agora Coutinho em 2018. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Copa do Mundo. Vamos hoje até um pouco mais tarde com a programação esportiva da Rio Vox FM, mas vamos falar então do draft da NBA, que a gente teve ontem. Ontem, então, as escolhas, os novos jogadores de cada franquia na NBA. Nada de surpresa na primeira escolha, né, André? A primeira escolha deu a lógica, né, o que todo mundo já apostava. Phoenix Suns escolheu o DeAndre Ayton, pivôzão, né, completo, que era o desejo da franquia, jogador do estado do Arizona, todo mundo já dava como certo. Segunda escolha também, nada de novidade, né? Sacramento Kings foi lá, selecionou o Marvin Bagley, que é o pivô, ala-pivô da faculdade de Duke, que tem uma curiosidade na escolha de Sacramento. Quase ninguém quer jogar lá, porque a franquia está muito bagunçada nos últimos anos, não tem tratado bem seus talentos. Então, o único jogador que demonstrou publicamente que teria vontade, que ficaria feliz em jogar em Sacramento, foi o Marvin Bagley. Por isso, pesou muito a escolha de Sacramento por ele. Aí, na terceira escolha, deu a lógica. Luka Doncic, que foi selecionado, aquele jogador, o ala do Real Madrid, que é um fenômeno. Mas a surpresa veio pouco depois, porque o Dallas Mavericks, que tinha a quinta escolha, foi lá, conversou com o Atlanta e conseguiu fazer uma troca. Pegou o Luka Doncic para eles e mandaram o Trae Young, que eles escolheram na quinta posição, que é um armador, que também tem muita qualidade, mas não é o Luka Doncic. Então a gente teve a surpresa, teve a novelinha, que foi o Luka Doncic acabar na equipe do Dallas Mavericks, que pode ser o lugar perfeito para ele desenvolver o seu basquete na NBA. Mas o que às vezes eu fico pensando é que, por exemplo, o Atlanta não podia ter escolhido realmente o Trae Young e depois deixado pro Dallas o Luka Doncic, ou o Memphis poderia ter interesse no atleta aí no meio? Porque eu, assim, pensando enquanto qualidade, não faz nenhum sentido o que o Atlanta fez. Uhum. Ele escolheu o melhor jogador, talvez o melhor jogador disponível, e deu para outro time. Por quê? Porque além de Dallas entregar o Trae Young, o armador, eles também deram uma escolha futura para a equipe do Atlanta. O que significa? Que a escolha que era do Dallas no ano que vem passou para o Atlanta. Então foi esse combo, né? Pegou o jogador que era da quinta escolha, o Trae Young, e mais uma escolha que pertencia a Dallas no ano que vem, no draft do ano que vem. Desportivamente, não faz nenhum sentido. Luka Doncic teria que ser o cara para você manter, para você cuidar. Teoricamente, eles estão abrindo mão desse draft para pensar no do ano que vem. É mais ou menos isso. Só que você não pode fazer isso com uma superestrela. O Luka Doncic vai ser uma superestrela. Não tem nenhuma dúvida disso. E o que eles fazem é pro torcedor do Atlanta ficar maluco. O Atlanta fez caca, então. Ah, fez. O tempo vai mostrar. Com certeza vão acabar se arrependendo quando o Luka ganhar um título daqui uns 3, 4 anos. E o que a gente tava comentando aqui em off, né? Talvez o Dallas, como você disse, é um bom lugar pro Luka Doncic. Por quê? Porque o grande ídolo da franquia é o alemão, Dirk Nowitzki. Então eu acho que o Dallas está apostando... O Mark Cuban é o dono lá do Dallas, né? Sim. O Mark Cuban está apostando em outro estrangeiro para liderar a franquia por muito tempo. Então vai ser realmente uma passagem de bastão, de europeu para europeu. Exato, e o timing foi maravilhoso, né? Porque o Dirk Nowitzki está caminhando para aposentadoria. Talvez a última dele esse ano, né? Provavelmente, acho que dessa não passa. Porque na última ele já entrou pouco em quadra, né? Não jogou tanto, já não tá mais aguentando o ritmo dessa NBA, né? E você ter um cara que pode ser uma superestrela como o Doncic, para aprender com o Dirk Nowitzki, para mostrar o caminho das pedras que um europeu enfrenta na NBA, é assim, o segundo melhor cenário para o Luka Doncic. O melhor seria o San Antonio, que aí sim é uma franquia que fez história com estrangeiros, Tony Parker da França, Manu Ginóbili da Argentina, talvez o maior jogador argentino da história. Mas assim, o Dallas fez talvez a melhor coisa que podia ter feito nesse draft, que foi, de um jeito ou de outro, garantir o Luka Doncic. E qual outra escolha aí que a gente pode olhar e falar, caramba, essa o time foi bem pra caramba? Ainda sobre o Phoenix Suns. Phoenix Suns garantiu o DeAndre Ayton na primeira escolha. E aí, o que aconteceu? Na décima escolha, o Philadelphia Eagles, da NFL. O Philadelphia Sixers escolheu o Mike Bridges, que é um ala lá da faculdade de Vila Nova, que foi campeão do torneio universitário esse ano. E o Suns tinha uma escolha na 16ª posição. Eles pegaram essa escolha que eles fizeram na 16ª e proporam para o Philadelphia trocar. Então eles conseguiram trazer o Mike, que é um jogador muito talentoso, fez chover lá em Vila Nova, mas pagaram um preço alto por ele. Eles deram a escolha de 2021 que eles têm, o Philadelphia, né, deu para... Lá na frente? Isso, o Suns deu para a Philadelphia, só que essa escolha, Léo, é uma escolha muito importante. Lembra que ontem a gente comentou que o jogador não podia mais sair do ensino médio e ir direto para o draft? Sim. Em 2021 isso muda. Em 2021, o cara que joga no colegial pode se inscrever direto no draft, ele não precisa passar pelo universitário. E como o americano é maluco por estatísticas, já tem desde do ano passado gente analisando quem são os jogadores que vão estar disponíveis em 2021. Caramba. E todo mundo aposta que vai ser uma classe muito talentosa e que pode garantir um jogador fora de série que não tenha que passar pelo colegial. Então, muita gente acha que o Suns pagou caro, né, pensando no futuro, mas hoje, no papel, foi uma excelente escolha que eles fizeram. Olha só. E o que mais a gente tem para falar aí do draft? Quem mais escolheu bem? Quem mais fez caca? Ainda sobre o Dallas, né, que se reforçou muito bem, não foi só o Doncic que eles conseguiram pegar. Na segunda rodada, na última escolha, de número 60, eles escolheram o Kostas Antetokounmpo, que é irmão do Giannis Antetokounmpo, que joga no Milwaukee Bucks, que são gregos, né, irmãos gregos, que é um jogador muito competente, que ninguém esperava que seja tão baixo assim, né? O pessoal acreditava que ele poderia ir até no comecinho da segunda rodada, não no final, mas foi um bom movimento, uma boa escolha que eles conseguiram fazer. E fora isso, fica um pouco a decepção com a questão do Cleveland, na oitava escolha, que pegou o Colin Sexton, que é um bom armador, não é um mau jogador, mas demonstra para quem queria o LeBron, que queria que o LeBron continuasse nos Cavaliers, é uma escolha que dá a entender que eles já não contam mais com o LeBron. Talvez seria... o Cleveland teria que ter dado o checkmate no Luka Doncic, né? Analisando só o draft, esquecendo o resto do mercado, a alternativa para o Cleveland tentar segurar o LeBron seria trazer uma superestrela, tentar trazer o Luka Doncic, né? Eles não conseguiram, não fizeram esse movimento, e pegaram um armador que é bom, matador de bola, joga muito bem, pode ajudar muito a franquia, que provavelmente já sabe que não vai contar com o LeBron James. Vai ter que buscar alguém no mercado mesmo. Vai. É complicado, né? Porque o LeBron sai dos times, eles desmoronam, né? O Miami tenta até hoje se recuperar da saída do LeBron. O Cleveland, quando o LeBron saiu para o Miami, também sofreu, apesar... O Cleveland, eu acho que ele fez duas temporadas, se eu não me engano, como o pior time, né? Sim. Tanto é que foi daí que ele draftou o Kyrie Irving, não foi? Exato. Então o LeBron é preocupante pro futuro, né? Porque fora o Sexton, né, que eles acabaram de draftar, você não tem nenhum outro grande talento no Cleveland que vá ficar. Eu acho que o Kevin Love também pode acabar saindo, mas que também não rende mais tanto quanto rendia. Sim. Então é complicado pra franquia, né? A gente espera que o Sexton consiga ajudar bastante, mas sempre que o LeBron deixa um time, o time sofre. Então é bom que o torcedor aí já vá preparando o coração, que anos difíceis podem estar por vir. Vamos lá, a bola é sua, vai lá. Aqui que temos mais escolhas aí no draft. Manda bala aqui. Como eu não vi, não tô meio por fora, então não consigo saber como direcionar o draft aí. Bom, ontem a gente... Vamos dar até um retorno pro ouvinte, né, do que a gente comentou ontem. A gente tinha falado sobre o Michael Porter, que era aquele jogador que chegou na faculdade com muita fama, né? Todo mundo achava que ia ser top 3 desse draft, mas machucou, perdeu praticamente a temporada inteira, né, do basquete universitário, e foi, mesmo assim, selecionado, não no top 10, que nem eu tinha esperança, mas na escolha 14 pelo Denver Nuggets. E é assim, dentro do que o Denver Nuggets espera nessa temporada, ele é o cara ideal, porque é muito competente, marcando, tem um pouco de deficiência na hora de defender, mas é o cara que vai dar a dinâmica que faltou pro Denver conseguir a classificação pros playoffs nessa última temporada. Bateu na trave no último jogo da temporada, jogo 82, ainda tinha chance de ir pros playoffs, mas faltou aquele cara para definir, o cara que ia dar segurança. E o Michael Porter pode ajudar muito a franquia a mudar esse cenário, né? Uma franquia que tá já umas boas temporadas, sem muito protagonismo, né? Desde que o Carmelo Anthony saiu lá para Nova York, a franquia ainda não conseguiu criar uma identidade, um jogo que enche os olhos, né? E nem o Carmelo Anthony em Nova York também, né? O Carmelo é uma tristeza, né? Porque a gente é um jogador muito talentoso, é da classe do LeBron James, do Dwayne Wade, foi lá draftado em 2003, jogava muito, muito bem no Denver, foi pra Nova York, não conseguiu ser o cara que a gente esperava, o cara pra segurar o time, ser o líder, e agora foi pra Oklahoma, temporada muito discreta, momentos decisivos dos playoffs, ele nem sequer entrou em quadra, né? Então a gente fica meio naquela, né? Era um talento, era um cara que a gente esperava que rivalizasse com o LeBron o tempo inteiro, ou até jogasse junto, igual se cogitou na época do Miami, né? Antes do LeBron sair, muita gente falava, Carmelo Anthony vai pro Miami e o LeBron vai ficar. Eu acho que até no Cleveland, eu acho que a gente teve uma possibilidade de negociação, né? Porque o LeBron movimenta o mercado, né? O LeBron escolhe um time, mas o time tem que escolher também alguns jogadores que ele pede. Então, sempre que o LeBron vai para algum lugar, a gente fica na expectativa. Bom, que amiguinho que ele vai levar, né? Com quem ele quer jogar. É, que é uma coisa que só um cara do nível do LeBron pode exigir de uma franquia. Então, é uma pena, o Carmelo realmente não vingou, mas o Michael Porter pode ser a nova cara do Denver Nuggets, pode ser um franchise player, né? Que eles falam que é o jogador que é a cara da franquia, o jogador mais importante que leva o nome do time adiante. É, então tem essa negociação que foi bem interessante, e eu gostaria de destacar alguns estrangeiros que acabaram selecionados. Vamos lá. Que podem dar bastante trabalho nessa NBA. É até um pessoal que não era muito, assim, não é muito falado no boca a boca geral de quem seriam as principais escolhas, mas podem ajudar bastante suas franquias. E já entra na questão de que o Phoenix Suns foi o grande vencedor desse draft, apesar de não ter o Luka Doncic. Porque na posição 31, né, a primeira da segunda rodada, o Phoenix escolheu o Okobo, que é um armador lá da França, e tem muito talento. Ele tem um atleticismo fantástico para a NBA de hoje, é pontuador, sabe espaçar a quadra, é um bom passador de bola, então pode dar uma dinâmica na armação do Phoenix Suns que eles não veem há muito tempo. Já tinha um ou dois talentos interessantes no Suns, como o Devin Booker, que é um jogador que precisava de alguém para dar aquele apoio na hora de armar a jogada, na hora de passar pela defesa. Então o Okobo é uma ótima opção que a gente vai chegar e reforçar bem o Suns junto com o DeAndre Ayton. Então essa é uma das melhores movimentações que teve nesse ponto do draft. Muito bem, então mais algum detalhe, mais alguém que a gente tem que ficar de olho perdão, aí nesse draft da NBA, para a gente falar mais um pouquinho de Copa do Mundo para encerrar nossa programação. Só dar aquela cornetadinha que o irmão do Lonzo Ball não foi selecionado. Não. E, nem, e agora é bem provável que ele vai para a Liga de Verão, né? Se alguém quiser, né? Porque assim, a Liga de Verão, geralmente os times testam esses novos caras que foram draftados, testam algum segundanista, né? Que é o cara que já jogou uma temporada na NBA, e também podem chamar esses caras que não foram draftados. A galera tá pensando que os Lakers podem chamar, porque o Lonzo Ball é de lá, né? Mas no, até o momento, até pelo menos às 9h30 que eu tava checando, não tinha nenhuma novidade sobre o irmão do Lonzo Ball ser chamado por alguma franquia. Vai ter que, o pai dele vai ter que falar um pouquinho mais pra fazer o filho dele ser chamado, viu? Porque vai ser difícil. Mas é isso aí, podemos passar a régua? Podemos. Maravilha, então vamos falar mais um pouquinho de Copa do Mundo, que eu quero saber a opinião do professor Mauro Fernandes agora. Já sabe, né, professor? Eu quero saber a sua opinião sobre a Argentina ontem, que olha, a gente cantou a bola do que ia ser a partida. Só que, como eu disse anteriormente, não imaginávamos que a Croácia ia meter logo um 3-0 para cima dos nossos irmãos, né, professor? Mas sem dúvida, viu, Léo, eu não assisti o jogo porque eu estava treinando a Associação Olímpica Rio Pedrense nesse horário, mas é claro, como profissional da bola, eu acompanhei o tape, acompanhei os lances, e como eu disse ontem aqui, é claro, eu já imaginava que a Argentina ia perder, mas eu também sei a dimensão da perda da Argentina, que a Copa do Mundo perde uma grande equipe aí, e uma equipe que pode justamente dar espetáculo, né? Uma vez que essa Copa do Mundo está muito pobre de espetáculo, né? Nós estamos vendo poucas emoções, e a Argentina, me parece que de ontem, eu não tenho mais dúvida nenhuma, que a Copa de 2018 já é passado para a Argentina, porque depois de tudo que a gente ouviu, de todos os componentes da delegação da Argentina, dos atletas que compõem a seleção argentina, e mais a entrevista desastrosa, como tudo que o São Paulo fez desde quando chegou de AFA, o que a AFA vem fazendo, é treinadores que descarta a possibilidade, não aceita dirigir o time da seleção argentina, a falta de pagamento, as pessoas têm que voar com o dinheiro dele, pagar passagem para estar na seleção argentina, tudo isso culminou ontem. E como eu disse aqui na minha abertura, a pressão maior fica naquele que realmente é o grande jogador do mundo, né? Que todo mundo tem um carinho especial de ver a técnica, a habilidade que tem, que faz o espetáculo não só dos argentinos e do Barcelona, mas de todos nós que apreciamos e que vivemos do futebol. Portanto, é uma pena muito grande ver a carga e a mesma pressão que o Neymar hoje pôs para fora, infelizmente o Messi não conseguiu pôr, porque aumentou ainda essa queda Brasil já entrou pressionado. Vocês imaginem a pressão que esse menino está recebendo agora. Eu acho que ele tinha feito uma programação de férias, vai ter que refazer totalmente a programação de férias dele, porque se tem um lugar que ele não vai ter paz é na Argentina. Então eu fico muito preocupado, mas é claro, Léo, o que importa aqui para nós enquanto comentarista é justamente falar do jogo. A Croácia sobrou, uma grande equipe, conseguiu com seus principais jogadores jogar dentro da média, né? E a gente até ficou um pouco triste de ver, né, o Messi, que dificilmente briga com alguém, né? E foi brigar justo com o Rakitic, que é companheiro dele, que adora ele. Que coisa, não? Pois é, mas é adrenalina, a gente tem que dar esse desconto a ele, e eu tenho certeza que ele já se desculpou com o Rakitic, aquela coisa toda, mas a Croácia sobrou. Mas a gente tem ainda, para pôr uma pá de cal ainda na Argentina, lembrar os hermanos, né? Aí é o torcedor que está falando e não o profissional. Que nós vencemos a Croácia por 2-0. 2-0, eles tomaram 3. Se o Brasil jogar com a Argentina, então vai ser 5-0, porque é 3 da Croácia, 2 nós. Mas enfim, muito bem. Antes da gente falar um pouquinho mais de Copa do Mundo, notícia que acabou de chegar agora, professor. O Fluminense teve a recusa do Zé Ricardo, do Dorival Júnior. Acabou de confirmar Marcelo Oliveira como seu novo treinador. Marcelo Oliveira estava parado, acho que desde do Coritiba, né? E agora assume o Fluminense. Para ele era o que tinha que ser feito, né, professor? Porque o mercado se fechou para ele, as portas se fecharam para ele rapidamente, né? O Marcelo, ele tem as suas deficiências, tem as suas virtudes, mas ultimamente tem mais ressaltado as deficiências do Marcelo. Vale a pena lembrar que o Marcelo foi quem encaminhou o Coritiba para a segunda divisão, não é isso? Exatamente. Na mãos do Marcelo. E de lá para cá o pessoal não aposta mais nele, porque infelizmente aqui no Brasil e no mundo o que fica marcado é o último trabalho, né? Vamos torcer. Marcelo é um homem de bem, um homem também que gosta do futebol ofensivo. Não podemos esquecer que se hoje a gente teve o Gabriel de Jesus fazendo gol, foi justamente ele, com a coragem dele, foi que trouxe o Gabriel de Jesus pro time do Palmeiras, incentivou, porque ele tem o carisma com a base, não é isso? Então, depois de passar Oswaldo de Oliveira, tira o Gabriel, com o Gabriel! Então, o Marcelo teve coragem de chegar e efetivar o menino lá, e então, mérito também do Marcelo com essa grande revelação que é o Gabriel de Jesus. Vamos torcer, viu, Léo? Vamos torcer para que ele possa fazer um grande trabalho. É difícil a missão dele, né? Porque nós sabemos aqui se o Abel, que tem o rótulo de ser fluminense, tem o carisma dentro do Fluminense, não conseguiu mais tirar nada daquele elenco horrível que o Fluminense tem, eu duvido também que o Marcelo tenha tanta carisma assim para fazer esse time do Fluminense não ir aos tribunal para evitar o rebaixamento, né? Lembrando os Fluminense, né? Os pó de arroz lá, que esse ano não tem portuguesa mais, né? Não tem portuguesa. Eu, como palmeirense, não gosto muito do Marcelo, porque apesar dele ter ganho a Copa do Brasil de 2015, ele não fazia o time jogar, né, André? O time não tinha um padrão, era chutão o tempo inteiro, né? A Copa do Brasil enganou um pouquinho, né? Enganou muito. O time não era sempre um sufoco, né? Nunca jogava tranquilo, nunca tinha um jogo que você falasse, caramba, né? Contra o próprio Fluminense, aquele gol de cabeça do André Giroto, né? Acho que foi contra o Inter o gol do Giroto. Foi contra o Inter. Contra o Internacional, verdade. Na última bola. Contra o Fluminense foi o Fred que ele perdeu um pênalti. Verdade. Acho que foi o Zé Roberto que fez o gol contra o Fluminense. Mas era tudo. Todos os jogos foram muito no sufoco. Então nunca passava uma tranquilidade. E é impressionante, né? Um treinador que fez muito bem pelo Cruzeiro, foi campeão brasileiro. E tá em uma certa decadência, não é? Desde o Palmeiras, né? Saiu por baixo. E agora, no Coritiba também, péssimo trabalho. Vamos ver o que ele consegue aprontar no Fluminense, mas não tenho muita convicção de que ele vai mandar bem, não. E o América Mineiro também. O América Mineiro também tem novo comandante. O novo comandante do América Mineiro é Ricardo Drubsky, que ele é conhecido pelos seus trabalhos relâmpagos, professor. Esse eu acho que foi um tiro no pé também do América. Fez um grande trabalho como diretor do América, portanto eu acho. Você lembra do Pet? Sim. Enquanto gerente de futebol do Vitória? Foi bem. Pois é. Como treinador? É a mesma coisa que vai acontecer com o Ricardo. Ele é um grande instrutor da CBF de treinador, tem palestra fantástica, mas daí a fazer o time jogar, existe uma diferença muito grande. Então eu acredito que o América está dando um tiro no pé. Vai ficar sem o diretor e sem o treinador também. Eu iria buscar um treinador fora, professor. Vinícius Eutrópio. Pois é, o Vinícius Eutrópio, ia buscar aí o próprio Zé Ricardo, né? Que estava no mercado aí, agora já não está mais, que acertou com o time da Arábia, né? Então, quer dizer, mas é não pegar um diretor que já está acomodado 2 anos, fez um projeto muito bom, né? Trouxe o Anderson para fazer a transição de cair para segunda divisão, já montando a equipe para subir na segunda divisão e voltar. Então, me parece que está dando um tiro no pé e está perdendo dois treinadores. Né? Tá perdendo o Anderson e vai perder também o diretor. Muito bem, então vamos passando a régua do Rio Vox Esportes Clube de hoje, acho que é mais ou menos isso. Daqui a pouco tem Islândia e Nigéria, vai começar, já vai rolar a bola, e Sérvia e Suíça. Qual que é o melhor resultado para Sérvia e Suíça pra gente, professor? É um empate. Um empate é ótimo mesmo, né? Um empate, daí fica os dois com 4, mas o Brasil continua ainda com... Aliás, a Sérvia vai para 4 e a Suíça fica com 2. Quer dizer que o Brasil fica... Jogariam os dois na última rodada para o empate, né? O empate daria Brasil em primeiro, mesma coisa, o que eu não acredito. Eu acredito que daqui para frente o Brasil deslancha, que o peso saiu. Mas é confortável você poder assistir um jogo... Já com a parte, com o dever de casa feito. Com certeza. Então, vamos passando a régua no programa de hoje. Quero agradecer a todos vocês, nossos ouvintes, que estiveram ligadinhos no programa de hoje. Prepara o coração para o próximo jogo, que é na quarta-feira contra a Sérvia, né? Na quarta-feira, às 15 horas. Prepara o coração, porque acho que vamos ter um pouquinho mais... Vai ser um pouquinho mais difícil também. Mas, enfim, quero agradecer ao professor, quero agradecer ao André. Muito obrigado, André, mais uma vez por estar aqui conosco, por nos ajudar a falar de NBA, por falar do draft. E quando tiver notícia da NBA, as portas estão abertas. Só avisar, ó, tô indo aí. E as portas estão abertas. Quando quiser, você já é da casa, André. Muito obrigado, uma boa tarde. Bom trabalho daqui a pouquinho. Muito obrigado, Léo. Obrigado, professor. Foi um prazer estar aqui com vocês esses 2 dias. Muito legal o papo. E sempre que precisar, estamos aí para ajudar o pessoal. Opa, valeu. Quando quiser, portas abertas. Professor, nosso comentarista de todos os dias, agradeço mais uma vez a companhia, professor. E se Deus quiser, amanhã, sabadão, 11 da manhã, estaremos aqui para falar muito de esportes. Se Deus quiser, com a vitória da Islândia, para a gente tirar a Argentina fora, viu, professor? Boa tarde, Léo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube. Eu só queria lembrar que a inscrição para o segundo torneio comemorativo ao aniversário da Associação Olímpica Rio-Pedrense e aos 124 anos de emancipação política e administrativa de Rio das Pedras está aberta. As equipes interessadas, é só procurar nós aqui na rádio e fazer a sua inscrição. Uma boa tarde a todos, vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã às 11 horas, firme e forte, para falar mais de esportes. Você que tem equipe de futebol está vacilando. Vamos fazer a inscrição aí, o torneio maravilhoso que vai ser realizado. Tem a Ouro Sub-20, o time da Guarda Municipal de Piracicaba, o Leão do Monte. A Al-Qaeda vai bombar aí, viu? Diz que tem uma equipe de Al-Qaeda, né, professor? E o time lá, o campeão, vai estar aí também, né? O Rio Pedrense, o Clube Atlético Rio Pedrense também tá aí. Quero agradecer a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho. Daqui a pouco tem Rio Vox Esporte Clube no nosso site, tem Rio Vox Esporte Clube extra pra você. Fique com Deus e até amanhã, 11 da manhã, pra falar muito de esportes. Tchau!